Álbum de Família. Todas as semanas, reunião obrigatória com os álbuns que fizeram a história e o futuro do rock em 33 rotações. De Elvis a Costello, de Cobain a Capranos, toda a família presente. Uma hora, um álbum. Quartas, das 2 às 3. E domingos, a partir do meio-dia. Álbum de Família. Esta semana, a Radar recupera um dos mais emblemáticos discos dos anos 90, apesar de, na altura da sua edição, ter passado ao lado de muita boa gente. In the Aeroplane Over the Sea, dos Neutral Milk Hotel, é hoje peça fundamental do rock de finais da década de 90, essencial por resumir o gênio do compositor Jeff Magnum e por se ter tornado influência maior para uma série de bandas que se formaram poucos anos depois, já no novo milénio. No álbum de família de hoje, e para além das canções de Magnum, vamos perceber o percurso do músico, que se confunde também com o coletivo de artistas da Elephant Six Recording Company, onde nasceram, por exemplo, os Apples in Stereo, da Olivia Tremor Control e Off Montreal, por exemplo. In the Aeroplane Over the Sea funde texturas da folk norte-americana com um olhar sobre as raízes rurais da América Profunda e onde o rock, com imponentes descargas elétricas, se mistura com o som de bandas de funerais, banjos, flautas e acordeão e tudo num verdadeiro caldeirão lo-fi. As letras sempre enigmáticas de Magnum sugerem uma ligação com Anne Frank. Foi o próprio Magnum que referiu que este era um disco nascido das emoções com que ficara depois de ler o diário de Anne Frank. Existem 2 citações concretas, por exemplo, nos temas O Comely e Holland 1945. Claro que a melancolia e toda a dor do percurso de Anne Frank acabam também por projetar alguns aspectos emocionais do próprio compositor. Neutral Milk Hotel começa na Radar com um tema épico que se divide em 2 partes, The King of Carrot Flowers Part 1 e Part 2, e depois o tema-título do álbum editado em 1998, In the Aeroplane Over the Sea. Thank you. go through the wave and undertow. I will float until I learn how to swim inside my mud in a garbage bin, until I find myself again, again. Oh, oh, oh. Up and over we go, mouths open wide and spilling snow. I will spit until I learn how to speak. I do the door in the sideboard street, but I'm ever proclaiming face I have found in this place that is circling all around the sun. What a beautiful dream that could flash on the screen in a blink of an eye and be gone from me. Soft and sweet, let me hold it close and keep it here with me. And one day we will die, and our ashes will fly from the aeroplane over the sea. But for now we are young, let us lay in the sun and count every beautiful thing we can see. Love to be in the arms of all I'm keeping here. Out loud. Jeff Magnum nasceu em outubro de 1970 na cidade de Ruston, no Louisiana. Anos mais tarde, Magnum e mais três amigos de infância traduzem o seu amor pelo rock and roll ao fazerem músicas caseiras que trocam entre si através de cassetes. Robert Schneider, Bill Doss, Will Coulthart e Jeff Magnum estavam já no liceu quando pegaram a sério nos instrumentos. Tinham como influências maiores sons dos anos 60, como os Beatles, Zombies ou Donovan, e algumas bandas contemporâneas, como Sonic Youth ou Minutemen. A troca constante de composições próprias fez os jovens crescerem musicalmente e levou-os a formar várias bandas, com todos a colaborarem entre si. Juntamente com Will Coulthart e Bill Doss, Jeff Magnum formou os Synthetic Flying Machine, que depois evoluíram para os Olivia Tremor Control, que contou com Magnum até à gravação do primeiro álbum, California The Miz. Nesta altura, já Magnum gravava inúmeras cassetes que assinava como Milk. Algumas dessas canções caseiras e lo-fi viriam a evoluir mais tarde para temas do álbum de família de hoje. Entretanto, Robert Schneider e Magnum mudam-se para Denver, no Colorado, e é aí que Schneider decide oficializar o coletivo que partilhava música tão avidamente. É ele que cria o nome Elephant Six Record Company, e na nova cidade, com novos amigos que conheceram na faculdade, avança para o projeto Apples in Stereo. Por seu lado, Magnum muda-se para Nova York, ficando sempre em casas de amigos. E sempre que tocava e gravava, tinha alguém a ajudá-lo nos arranjos. O nome Milk, eventualmente, passa para Neutral Milk Hotel, acima de tudo o veículo criativo de Magnum, com a ajuda de quem estivesse mais por perto. O primeiro single, Everything Is, gravado durante um período em que Magnum esteve em Seattle, saiu em 1994 e foi, de certa forma, o impulso perfeito para o músico se atirar a um primeiro longa duração, algo que viria a acontecer 2 anos depois. Na Radar regressamos a In the Aeroplane Over the Sea, agora com Two-Headed Boy, depois The Fool e Holla 1945, a fechar esta sequência, Communist Daughter. Could keep the size. just lay there in their prime. Two-headed boy, there's no reason to grieve. The world that you need is wrapped in gold, silver sleeves left beneath Christmas trees in the snow. And I will take you and leave you alone, watching spirals of white softly flow over your eyelids. And all you did, we'll wait until the point when you let go. Christmas around the sun, and on the leaves, before the gnomes are famous. push then twist around, and wanting something more than moving bends towards herself, the soothing proves that she must still exist. She moves herself about her face. Sweet communist, the communist daughter standing on the seaweed water, semen stains the mountaintops, semen stains the mountaintops. Entre 1994 e 96, Jeff Magnum lançou várias cassetes a nível privado e só para os amigos. Quando se muda para Denver, reencontra-se com o amigo Robert Schneider, dos Apples in Stereo, e com ele grava o primeiro álbum a sério dos Nitro Milk Hotel. É um registro lo-fi, atirado diretamente para o gravador de quatro pistas de Schneider. Tem produção do amigo, que se junta a Magnum juntamente com outros músicos, Lisa Jansen, dos Secret Square, e Rick Benjamin, dos Perry Wiseman 3. O álbum recebeu o título de On Avery Island e saiu pela editora independente Merge em 1996. O neopsicadelismo do disco, juntamente com o seu som caseiro e lo-fi, fazem de On Avery Island um registro que desbrava caminhos dentro do rock alternativo, abrindo enormes possibilidades sónicas para a geração seguinte de músicos, que não precisa mais do que um computador e um microfone para gravar música em casa. Claro que com o próximo álbum vão cair ainda mais barreiras. Entretanto, e após o lançamento deste registro, os Nitro Milk Hotel transformam-se numa banda a sério, até porque começaram a surgir os concertos. Juntam-se a Jeff Magnum, Scott Spillane para os sopros, Jeremy Barnes na bateria e Julian Coaster para os órgãos, banjo e acordeão. Jeff Magnum levou a sua trupe para Athens, Georgia, onde estavam já outros amigos do músico e onde a Elephant Six estava sediada. Mas para a produção do novo álbum, os Nitro Milk Hotel regressaram a Denver, onde voltaram a contar com a produção de Schneider. Estava a caminho o álbum In the Aeroplane Over the Sea, que continuamos a ouvir na radar, agora com O Comely e depois Ghost. One friend that him with everything. Father made fetuses with flesh licking ladies while you and your mother were asleep in the trailer park. Thunderous sparks from the dark of the stadiums, the music and medicine you needed for comforting. So make all your fat fleshy fingers to moving, and pluck all your silly strings, and bend all your notes for me. And soft silly music is meaningful, magical. The movements were beautiful, all in your ovaries, all of them milking with green fleshy flowers, while powerful pistons were sugary sweet machines, smelling of semen all under the garden was all you were needing when you still believed in me. Say what you wanna say. Others, her sister and mother and 500 families. And will she remember me 50 years later? I wished I could save her in some sort of time machine. Know all your enemies. We know who our enemies are. Enemies, we know our enemies forever, but now we move. feel for ourselves inside some stranger's stomach. Place your body there, let your skin begin to blend itself with No verão de 1997, Jeff Magnum e os restantes Nitro Milk Hotel foram para os recém-criados Pet Sound Studio de Robert Schneider, curiosamente em casa de outro elemento da gravadora Elephant Six, Jim McIntyre, baixista dos Apples in Stereo. Além dos músicos que então constituíam a banda, acabam por tocar nas músicas que hoje estamos a ouvir o próprio Rob Schneider, Laura Carter dos Elf Power, entre outros músicos distribuídos essencialmente por instrumentos de sopro e que dominam e muito os arranjos das canções. Os ambientes claustrofóbicos e os relatos do diário de Anne Frank dominam as canções, que em termos de som vão beber muito a uma ideia de ruralidade americana com vários instrumentos tradicionais misturados com a eletricidade do rock. O neopsicadelismo dos Milk Hotel é complementado com a capa de In the Aeroplane Over the Sea, numa reinterpretação de um postal de início do século XX, isto na sequência do fascínio de Jeff Magnum pela cultura popular daquele período. Todos estes elementos dão a este segundo álbum dos Milk Hotel uma qualidade de clássico instantâneo, mas que não o foi quando chegou ao mercado a 10 de fevereiro de 98. Passou despercebido, apesar de críticas muito positivas que recebeu na altura. Mas com o passar dos anos e ao ser citado por bandas como Arcade Fire, Beirut, Franz Ferdinand e Red Hot Chili Peppers, um público maior foi adquirindo o registro. Foi reeditado em 2006 e desde então tem vendido muito bem. Por exemplo, e a título de curiosidade, em 2008 foi o 6º álbum em vinil mais vendido na América. Durante todo o ano de 1999, os Nitro Milk Hotel andaram em digressão. Tantos concertos acabaram por afetar Jeff Magnum, que ficou exausto dos espetáculos e por isso mesmo decidiu parar com o projeto. Cancelou várias datas, incluindo concertos com os R.E.M. e que poderiam levar o nome do grupo a um público mais vasto. Os Nitro Milk Hotel entraram num hiato sem fim à vista, apesar do regresso de Magnum aos concertos nos últimos anos, tocando temas de Nitro Milk Hotel e partilhando o palco com os amigos dos Elephant Six. Há poucos dias esteve entre nós para 2 concertos incluídos na programação do Primavera Sound no Porto. Talvez um dia o músico volte a gravar como Nitro Milk Hotel e prosseguir o caminho desbravado com In the Aeroplane Over the Sea, para muitos um dos melhores e mais ambiciosos discos dos anos 90 e que tanta descendência deixou para bandas que marcaram os primeiros tempos do novo século, desde os Clap Your Hands Say Yeah, passando pelos Arcade Fire e, claro, pelo jovem Zac Condon e o seu projeto Beirut, entre outros grupos. Para o final do programa de hoje, dedicado a mais um disco crucial da história do rock, ficam os seguintes temas: The Penny Arcade on California e Two-Headed Boy Part 2, os Nitro Milk Hotel em 1998.